Não me pegue, não me toque, e não tente mais me convencer que me ama, que me adora e apenas quer me proteger. Teu ciúme já ultrapassou meus limites e me fez acreditar que já não dá. Onde ando, como estou, a todo momento quer saber. Minha paciência esgotou, o que não procura entender é que ninguém é dono de ninguém. Dá um tempo que eu preciso respirar. Só agora percebi que eu estava me deixando iludir com tuas falsas promessas. O amor é mais que o simples egoísmo da paixão. O amor é mais que a tua obsessão. Oh, não. Muito mais nobre, mais bonito que a sua opinião. Nada, nada, nada. Todo momento quer saber. Minha paciência esgotou, porque não procura entender que ninguém é dono de ninguém. Dá um tempo